Revega o sol, vai para não. Cala a boca. O comodismo do império vem a todo gás, fazendo a linha de frente a quem desanda demais. Não tem mais leis do homem, só a cura do pai. E pelo visto se aproxima cada vez mais. Se não deu pra entender, vira um cinema a você. Então posto do bem, não temos tempo a escolher. Tá cronometrado, poderão acelerar os prazeres da vida. Ainda tudo errado. No tic-tac do tempo, sai do fuso horário. Meu irmão manda chat, já mandou sua pré. Chega mais, vagabundo, chega mais nesse rap. Na boca do patrão, na boca do canhão. Os mano, os mano. Passa a pedra, passa lá, queimando, que depressão. Abraçando a morte com castigo no escadão. Todo mundo tem, não, nada está bem. Sinagoga de hoje lembrou Jerusalém. Está prate, prate o fim. Filha da puta, nenhum vai nos ter. O pesadelo tracionário faz exorcizar. O pesadelo do ar, o pesadelo do ar. Meu povo, pare, pare, tente, vai amenizar. Ainda há tempo pra se salvar. Não importa o estágio da sua fama. Do ladrão de banco, ou puta leviana. Vai 10 por dia, pode com 10 na cama. Não, não, não, só pro grana. O que é que há? O que é que há? Zum, zum, no Jalaguá. Não moro na seda, não misturo pra gestar. Deixa pra lá, mais uma vez, qual é? Vai, cabeça, é da justiça do homem que impôs o gambé. Um segundo, um minuto, uma hora. Irei mudar o pensamento, cronograma da história. Pra não se deitar em sono profundo, pra não ser julgado na lama. Deita o corpo imundo, se não, vai. Pro fundo do mundo, aí cai no coração. Deixa engatilhado, sai do chão. Se está preparado. E quando isso acontecer, sem elitiza, entrega o ponto agressivo. O dialeto do subúrbio carrego comigo. Playboyzinho de planica, língua é desconhecida. Os moleques são homicida, pá, pum, pá, pá. Pode acreditar, favela, condomínio, Churupita, Jaraguá. Assumi uma missão, não picou no esquecimento. Vai, vai, vagabundo nesse firmamento. O boi da voz da favela, dá um depoimento. A voz que vence o ar, a voz que vence a guerra. Esses negros estão a mil, receitando remédio para refugiar. Ai, longe do pó e do velho que pá. Ei, mano, sai correndo, quanto tempo tem? Está prestes o fim. Está prestes o fim. Está prestes o fim.